Our whole universe was in a hot, dense state. Then nearly 14 billion years ago, expansion started. Wait, the Earth began to cool. The truth is out there, Agent Splinter. Maybe you should find it for yourself. Engage, Mr. Sulu. Quarter speed. I got a bad feeling about this. Para nerd. Para nerd. Saudações intergalácticas, queridos ouvintes. Aqui é o Alexandre Nerd Master, este é o 118º episódio do Paranerd, um podcast para nerd. Neste episódio, eu trouxe um querido amigo que, por acaso, vocês todos conhecem, pois, afinal de contas, vocês já devem saber o tema, porque viram no título deste episódio. Quando eu trato desse tema, eu não posso trazer outra pessoa, senão Fábio Fat Frog Aissar, o cidadão com o melhor branding da internet brasileira. Olá, olá, senhores. Como vão? Tudo bem? É um prazer estar aqui de novo para falar sobre Star Trek. De novo. Foi o quê? Essa já é a quarta vez que tu vem só por causa de Star Trek, eu acho. Né? Eu acho que por causa de Star Trek só. É, né? Acho que eu só não te chamei pro Deep Space Nine, quando foi errado. É, eu acho que sim. É, a Deep Space Nine não tava aqui. É, você não tava disponível, eu tive que chamar alguém de última hora. E vamos falar sobre o que, Sapinho? Você que é o meu especialista da casa? Rapaz, vocês estão meio mal de especialista, mas tudo bem. Nós vamos falar de uma série bem controversa. Tem um montão de gente que odeia essa série, tem um montão de gente que gosta, entendeu? Que é a Voyager. Eu estou na equipe dos que gostam. É, cara, Voyager é legal. Voyager é bem delicado, entendeu? Star Trek tem a característica de cada série, cada seriado, ter características diferentes. Então, se você, por exemplo, começa a ver o Picard esperando um Kirk, você se decepciona, entendeu? Então, porra, você começa profundamente. Pois é, se começar a ver um Voyager esperando ver uma nova geração, você vai se decepcionar, porque é uma outra pegada, é um outro capitão. É uma outra realidade, é um outro nível de filmografia, vamos dizer assim, é uma outra realidade, entendeu? Aí começar com a piada que todo mundo fala de Voyager, né? Que é porque botou uma capitã mulher e a nave se perdeu, né? Pois é. A piada, é uma das piadas mais velhas que tem entre os trekkers, cara. Puta que pariu. No tá cinema, quando a nave... foi destruído também, foi uma mulher que estava pilotando, mas deixa pra lá. Mas voltaremos com essas piadas e outras piores ainda, depois dos recadinhos, vamos lá. Muito bem, vamos agora a alguns recadinhos. Vocês já conhecem os métodos de contato do Paranerd. São o e-mail paranerd@paranerdia.com.br. Temos também o Twitter, @paranerd, a página do Facebook, facebook.com/paranerd, e vários outros métodos de contato. Você pode também deixar comentários nos posts dos episódios, e quem quiser pode também apoiar a manutenção do Paranerd é através do nosso patronato. Quem quiser colaborar financeiramente ajudando aqui o seu amigo Nerdmaster a produzir e continuar mantendo o Paranerd, basta ir em apoia.se/Paranerd. Contribuições a partir de R$1 são todas muito bem-vindas. Outra novidade também é o canal do YouTube do Paranerd, que por enquanto ainda não tem uma URL amigável, que eu ainda não atingi a quantidade de 100 inscritos. Então, por favor, ouvintes, sim, vocês que estão aí ouvindo agora, nesse momento, o Paranerd, ainda não se inscreveram no canal do YouTube, por favor, acessem o link que está aqui no post deste episódio e façam o favor de se inscrever. Quanto mais rápido vocês puderem se inscrever, mais rápido eu vou ter uma URL do tipo youtube.com/Paranerd. Vamos lá, vamos fazer com que esse acontecimento seja possível de acontecer. Muito bem, recados dados, então vamos agora ao episódio sobre Jornada nas Estrelas, Voyager. Porque, Luke, eu sou seu pai. Ei, Luke, eu sou seu pai. De volta. Sapinho, sim. Querido amigo, querido especialista, por mais que não ache que é ou é. É, não sou. Jornada nas Estrelas, Voyager. O senhor nos brindaria com uma breve sinopse sobre o tema desta série, por favor? Rapaz, Voyager é uma série que fala sobre uma nave chamada Voyager, USS Voyager, capitaneada pela Capitã Janeway, né, Catherine Janeway, que ela, por acaso, se perde por causa de uma anomalia espaço-temporal de um camarada lá, de um ser desses místicos que existem aí pela galáxia, ela vai parar do outro lado da galáxia. Tão distante de casa, dentro da própria galáxia, que em velocidade máxima ela demoraria 70 anos para poder chegar de volta ao quadrante do planeta Terra. Para os não trekkers de plantão, ou para os trekkers também que gostam de ser xiitas na história, né? A Federação dos Planetas Unidos fica no quadrante Alfa. Isso. E eles foram jogados simplesmente no quadrante Delta, que é literalmente a puta que o pariu do cosmos. Uma coisa que eu gosto de Star Trek é isso, né? Por exemplo, na sua abertura você falou que esse é um episódio intergaláctico. Na verdade, não. Ele é intragaláctico, porque é ele não sai da... ele é não verdade. Sai da é que eu gosto, galáxia. Eu gosto de hipérboles, entendeu? Eu gosto de ser exagerado. Entendeu? Então, quer dizer, eu gosto de Star Trek até por causa disso, porque, cara, a nossa galáxia é grande pra cacete. Porra! Entendeu? Toda vez a gente fala, não, saí de uma galáxia e fui pra outra. Cara, isso é muito absurdo. Então, não teve nenhuma série do Jornada das Estrelas que chegou a sair da galáxia, né? É, tem uma da série clássica que sim, mas mais uma vez o cara encontra uma entidade qualquer e acaba indo para outra galáxia e tal. Isso é raro. É os exageros da década de 70, oh, coisa maravilhosa, né? Os exageros dos tecnobubbles da década de 60 são uma coisa deliciosa mesmo, mas tudo bem. Mas não estamos aqui para falar de Kirk Companhia. Estamos para falar da patota da Janeway, né? A primeira capitã mulher numa série do Jornada nas Estrelas, já inclusive bastante difamada por nós, né? Aquela piada horrível, né? É verdade. Uma excelente capitã, por sinal. Não, não foi no Paranerdia que a gente fez isso, acho que foi no Papo de Gordo no Coração Peludos, né? Que não sei se foi você ou foi outro que falou que a Janeway é um excelente capitã. E eu também concordo, ela é uma excelente capitã. Sim, sim. Não é a minha favorita, mas é uma excelente capitã. Exatamente. É interessante que, se você for procurar ver um pouco mais sobre os atores, né, você vai ver que todos os capitães, com exceção do Shatner, né, com exceção do Kirk, são excelentes atores. São os caras assim. Gostei do com exceção do Kirk. É, o Kirk é. Chat, né? É, é, é, é, é, é, é, é, entendeu? Gosto dele pra caramba, entendeu? Tá lá, entendeu? O cara é sensacional, mas, tipo assim, a qualidade como ator do Kirk fica um pouco a desejar. Agora, todos... Ah, não, o Shatner é tão bom ator quanto ele é cantor também, é excelente. Pois é. Então, a Kate McGrew é excelente atriz, cara. Ela tá... pra quem não conhece, ela tá fazendo a Red no Orange the New Black. Né? Sim! Cara, sim. Que atriz, cara. Que atriz. Ela é muito sim. Boa. Eu mesmo falei... Ih, a Jessway! Eu não consigo ver ela como russa. É uma barata. Porra! Preciso muito de suspensão de descrença pra tu ver ela como russa. Ver outra pessoa ali, é verdade. Mas você consegue perceber o mesmo respeito que a Janeway tinha na nave, você tem com ela na Red. Sim, sim. A presença dela em cena é a mesma. Sim, ela é uma excelente atriz. Ela é uma atriz muito conhecida pelo teatro, né? Uhum. Ela faz até hoje altas peças e tal. Deu Broadway, essas coisas, né? Vocês estão falando dos atores? Sim. Tal como as outras séries de Jornada nas Estrelas, Voyager tem não só a sua capitã, uma excelente atriz, mas acho que o elenco inteiro, principalmente os principais membros da tripulação, são todos excelentes atores, cara. Temos Robert Beltran como Chakotay, uhum. A Roxanne Dawson como Belana Torres, Robert Duncan McNeil como Tom Paris, a Jennifer Lien como a Cass, não foi a série toda, mas tá valendo, não tem problema. Okay. Ethan Phillips como Neelix, cara, que esse cara é foda, e é mais foda ainda, dublado pelo Mauro Jorge. Robert Picardo como o doutor. Tim Russ como Tuvok, Jerry Ryan como 7 de 9. Linda. Ah, Jerry Ryan. É a segunda mais linda da franquia. Na minha opinião, é a primeira, mas isso não vem ao caso agora. E Garrett Wang como Harry Quinn. Esses são os protagonistas, né? Os principais. Isso. Uma porrada de galera secundária, né? Eu gostaria de dar um destaque para as três crianças que fizeram a Naomi Wideman, que foi um personagem que eu achei que foi muito bem introduzido na série, mas não vem ao caso de ficar discutindo os secundários agora. Cara, o que falar dos personagens principais? São aqueles que aparecem os nomes na abertura. Você sabe quando o cara é principal, quando ele aparece na abertura, né? É verdade. Chakotay, do Robert Beltran. O primeiro oficial, né? O estilo William Hyde, né? William Hyde, né? De primeiro oficial, que é aquele primeiro oficial que é pau pra toda a obra, só que com uma pequena diferença. Primeira diferença, ele é índio nativo americano. Segunda diferença, ele é um maqui. Exatamente. Isso é uma coisa que a gente não... Uma coisa que a gente não falou sobre a série em si, né? É que eles estavam, a Voyager, perseguindo uma nave Maquis, que seriam mais ou menos pessoal da Federação, mas que tinham debandado eram do contra, entendeu? Ou seja, eram mais ou menos inimigos, como se fossem... Era o pessoal da Terra e tal, não só da Terra, mas... Né, ali da Federação, mas não era da frota e tal. Era um grupo de bandido, vamos dizer assim. Não, né? Diria bem um grupo de bandidos, não. Eu chamaria eles mais de extremistas. Por quê? O que, que são os Maquis? O Maquis é um grupo de ex-membros da Federação que lutavam contra os Cardassianos porque eles, os Maquis, não aprovavam o armistício que existia entre a Terra e Cardassia por conta dos acontecimentos do Deep Space Nine, né? Exatamente. É interessante, de repente, para a pessoa se localizar e entender como é que funcionam os Maquis, que os Maquis existiram de verdade. Na Segunda Guerra, se não me engano, eles eram franceses. Uhum. Entendeu? Então, vale dar uma caçada aí para ver a história, que é mais ou menos a mesma história. Então, eles foram parar também lá no quadrante Delta, ou seja, muito longe, só com uma nave, na verdade com uma nave meia, que eu estava meio destruída e tal. Então, porque quando aconteceu aquele evento espaço-temporal que o Sapo descreveu no começo do episódio, não foi só a Voyager que foi lançada no quadrante Delta, não. A nave Maquis também foi. Acontece que a nave Maquis era uma carroça e não aguentou a viagem praticamente explodindo quando chegou lá. Então, o que, que a galera da Voyage fez? Porra, são humanos, são membros da federação, são extremistas, ok, mas não vamos deixar eles morrerem. Então, cata essa patota dos maquis e traz pra dentro da nave. Aí ficou uma tripulação meia-meia, meia maqui, meia federação. Isso. Imagina que isso faz engrossar o caldo da vinda deles pra casa. Ou seja, não era só uma nave tentando voltar, mas era uma nave tendo que gerenciar aí, vamos dizer, inimigos, de aspas, tendo que enfrentar todos os problemas num lugar desconhecido. Os caras não têm menor noção do que acontecia lá naquele quadrante. Para fazer uma analogia bem besta, mas que de repente o ouvinte consiga entender melhor, seria você botar uma nave espacial na puta que pariu uma metade torcida do Flamengo, metade torcida do Vasco, ou então metade torcida do Corinthians, metade torcida do Palmeiras. Uma coisa mais ou menos assim, entendeu? Só que elevado ao cubo. Você imagina, tipo assim, na Guerra Fria, uma nave que vai ter que dividir russo e americano. É, só que sem ser o Tchekov da geração. E entre esses maquis, justamente o líder dos maquis dessa nave era o Chekoden. Isso. Né? E acabou ele virando o primeiro oficial da nave. Isso até que esse, vamos dizer, integração dos maquis gerou mais pra frente alguns episódios em que esse assunto voltava a ser recorrente, mas não foi uma coisa do tipo, nossa, eu odeio eles, eu não quero trabalhar com essa gente, até que eles se integraram bem à equipe, né? Porque vamos lá, né? A gente tá na merda, a gente não vai ficar inventando moda, né? Exatamente, esse que foi o problema. Eles até tinham problemas e estresse e tal, mas estavam todos na merda. Literalmente, ou figurativamente, depende. Então, ia fazer o quê? Entendeu? Então, eles tinham que se ajudar para poder chegar de volta ao quadrante alfa, né? Voltar para casa. Chegaram até o cúmulo de contratar um ex-presidiário, que é o Tom Paris, no caso, porque ele já foi um ex-maqui e ele foi reintroduzido na federação só para ir atrás dos maquis, né? Olha que coisa. Exatamente, porque a nave Voyager era, na época, né, a mais avançada que tinha. Ah, sim. Pô, se for fazer a descrição da nave, é uma beleza. Eu leio 15 a 17 decks com relés, com biotecnologia bioneural e bolsas de compostos biogênicos para servir de banco de dados da nave. A nave é o... E, inclusive, uma das tecnologias mais de ponta da época, que era o holograma médico de emergência. E é verdade. E, na verdade, outras naves tinham esse holograma, né? Se bem que a gente vai falar sobre o doutor, a gente vai falar sobre isso, né, mais pra frente e deixo contigo isso aí. Falando nos maquis, outra personagem também sensacional era a meio-humana, meio-Klingon, chamada Belana Torres. Belana Torres. Fale sobre um pouquinho sobre Belana Torres, Sapinho. Rapaz, Belana Torres é uma Klingon, né? Meio, como você falou, meio humana, meio Klingon e era engenheira, ficou sendo engenheira da nave, engenheira chefe, e cuidava da nave. Isso porque ela é estourada ao extremo, como um bom Klingon é, né? É nem tão bom Klingon porque ela odiava ser Klingon, né? Mas verdade ela deixar o lado Klingon dela falar mais alto na maioria das vezes, ela não gostava de ser Klingon. Era muito, mas as atitudes dela eram muito Klingon, né? Porra, muito. E falando no diabo, Tom Paris, que mais pra frente, da metade pra frente do seriado, já dando um spoiler, ele se apaixona e casa com a Belana Torres, tá? Então, ouvinte, se tu não viu Voyage e tá afim de tomar spoiler, não sou eu que vou ficar aqui te avisando que vai ter spoiler. Tá ouvindo? Então não encha meu saco. Porra. Tom Paris é justamente o ex-presidiário, ex-maqui, que foi introduzido como piloto da Voyager para, em primeiro lugar, caçar os maquis, mas, em segundo lugar, trazer a nave de volta para o quadrante alfa. Fale-nos um pouco sobre Tom. Rapaz, eu acho que você falou bastante dele aí. Casou com a Belana, era um excelente piloto, entendeu? E ele foi também o Capitão Proton. Ah, o Capitão Próton. Isso é um fato muito importante, né? O Capitão Próton. Capitão muito Próton. Bom saber disso. Cara, eu adorava os episódios do Capitão Próton. É muito bom. O Capitão Próton, pra quem, né, pra quem não sabe, Capitão Próton era uma novela que eles faziam no Holodeck. E era um. O cara lembra muito Flash Gordon, né? Pô, lembra muito? Lembra muito, é bondade sua. Essa era totalmente Flash Gordon, pô. Pra você ter uma ideia, o negócio era. O Dr. Caótica é o Ming, porra. Né? O cara tinha um vilão lá chamado Dr. Caótica, que é o Ming. Ming, porra, de cima a baixo, cara. Porra. Coisa engraçada nessa novelização é que eles, de propósito, faziam ela em preto e branco. Nos preto episódios branco. Que tinha o Capitão Próton, você não precisava arrumar a televisão, não, ouvinte. Era em preto e branco de propósito. E o Tom Paris, ele fazia o papel do Capitão Próton. Lógico, era... o cara que fez a novelização não vai ser o herói da brincadeira? O herói, né? Com certeza. E falando nisso, tinha o ajudante, né, do Capitão Próton, que era nada menos que o Harry King, né? O alferes King da nave era, o além de melhor amigo do Tom Paris, era o sidekick. Assistente sidekick do Capitão Próton nas aventuras dele. Uma coisa que eu gostava no personagem do Harry Quinn, não sei se você concorda comigo, sabe? É que ele fazia muito bem o estereótipo do alferes novato que tá na primeira missão. O cara é todo certinho, todo caxias, nada acontece de ruim com ele. Só bem mais pra lá do meio da série que ele começou a levantar as manguinhas e fazer algumas coisas fora do livro, né? Mas no começo era o protótipo do oficial perfeito da Federação, né? Ele era bem nerdzinho, né? Um cara muito inteligente e tal, tudo corretinho e novato, né? Um cara que queria agradar os pais, aquela coisa assim, entendeu? Exato. E como em toda série que se preza, das melhores séries do Jornada das Estrelas, temos um vulcano na Voyager. Fale-nos de Tuvok. Tuvok, cara. Tuvok é um cara interessante, é um vulcano e é vulcano negro. O pessoal sacaneia. Cara, isso é que me explodiu a cabeça. Como? Como assim? Vulcano de pele escura? Existe vulcano de pele escura em vulcanos? Como assim? É verdade. Não, tipo assim, nada impede, né, cara? Do mesmo jeito que a gente tem aqui, por que eles não teriam lá? Né? Ok, mas é que nunca tinha se visto isso antes. Exatamente, né? Exatamente. O fato de Tuvok ser negro é uma das coisas que faz a galera não gostar de Voyager? Eu não sei. Na verdade, ele como personagem é pouco expressivo, vamos dizer assim. Mas, pô, o cara é um vulcano, né? É, né? Oh, sério? Uau! Mas é aquela história, o Spock, ele é tão vulcano quanto, bem que ele é meio humano, mas tem mais presença, entendeu? Ah, sim. Então, quer dizer, tem essa questão, o pessoal reclama um pouco do cara ser um pouco apagadinho, um pouquinho, é legal, ele não desgosto dele, não. Não, eu gosto, o Tim Russ é um excelente ator, só que o personagem não ajudou, né? É verdade. Mas eu acho que não é por ser negro, não, cara. Sei lá. Não. Eu acho. Agora, em completa antítese, temos o Sr. Ethan Phillips fazendo o papel de Neelix. Puta que pariu. Que personagem sensacional era o Neelix no começo da série. Não, eu acho que durante a série toda. Ele não decaiu muito, não. Ele foi ganhando corpo, foi ganhando mais atribuições, etc, etc. Fale um pouco sobre o Neelix pra gente, Sapinho. Rapaz, o Neelix é um talaxiano, né? Talaxiano. Um cara que foi encontrado lá no quadrante Gama, né? Foi no quadrante Delta. Delta, né? Foi uma das primeiras raças a serem encontradas lá, né? Exatamente. Ele era um sucateiro, tanto que a primeira coisa que ele pediu foi água. Ele nunca tinha visto uma banheira de água, tanta água junto, é tipo ouro, tá ligado? Pô. Entendeu? Então é isso, ele se juntou à nave depois de um tempo, voltando com a galera o máximo que pôde. Ele, na verdade, não veio de volta pra Terra, porque a Terra dele era em outro lugar, né? E ele ficou na metade do caminho, mas só lá pro final da série. Uhum. Por que que ele ficou na nave, né? Porque, mas por que diabos eles colocaram o cara na nave? É porque simplesmente ninguém sabia porra nenhuma do Quadrante Delta. Nenhuma nave da Federação tinha chegado lá. Então o Lynx ficou meio que guia, consultor, né? Consultor, embaixador da galera. E uma coisa que eu achei sensacional foi ele ter virado o cozinheiro da nave, porque sim, diferente de outras séries do Jornada nas Estrelas, o pessoal na Voz teve que aprender a cultivar e cozinhar alimentos na nave, porque ela estava do outro lado da galáxia, não tinha condições de repor energia ad infinito como as outras naves das outras séries, então ela tinha que economizar coisas como sintetizador e outras coisas do gênero, então não podia ficar fazendo refeição de sintetizador toda hora, todo dia. Exatamente. Porra, sensacional. E junto com o Linux veio Jennifer Lien no papel de Cass, yes, a Okama. Okampa. Okampa. E o que que é uma Okampa? Okampa é um problema para nossa civilização. é uma espécie que vive só 4 anos. Ah, são um bando de replicantes. Pois é, entendeu? Então, quer dizer, eles atingem a maturidade sexual aos 2, sei lá, e isso é um problema. E é isso, ela veio junto lá com eles também, né? E tinha algumas peculiaridades e também serviu como... foi uma condição, né, do Neelix continuar com a Voyager, foi ela ter vindo. Eles tinham um affair, né? Os dois. Eles eram namoradinhos, né? Namoradinhos, amiguinhos. Isso aí. Mais pro final da série, ela se tornou uma entidade psiônica, porque ela tinha poderes psiônicos latentes que acabaram aumentando, tipo a Kira, saca? No final o cara fica foda pra caralho e acaba destruindo tudo. Aconteceu isso com a Cash também, então, exatamente, por aí. Por acaso, um episódio que eu gostei é o The Gift, né? Sim, e eu gostei muito por causa do trocadilho do The Gift. Uhum, né? Mas daqui Gift... a pouco a gente fala dos episódios favoritos. Você vai retornar nesse assunto daqui a pouquinho. Falemos sobre, já vou contar logo de cara, o melhor personagem da série, que é o nosso queridíssimo Robert Picardo, o doutor, o isso, HME, holograma médico de emergência, que acabou virando médico de plantão direto da nave. Fala um pouco dele pra gente, Sapinho. O holograma médico de emergência, cara, é o seguinte, é um dispositivo que existe em várias naves, que numa emergência que precise de muitos médicos, ou que o médico fique em dúvida e tal, aparece um holograma, e esse holograma ajuda o médico, né? Ah, mas como é que um holograma ajuda? Da mesma forma que os hologramas do holodeck, ou seja, ele é um conjunto de holograma com escudos de força em conjunto, né? Exatamente. É a mesma tecnologia do holodeck, né? Ou seja, na enfermaria tem holoemissores, né? Uhum. Que fazem o camarada lá, e ele tem, por ele ser digital, né? Por ele ser ligado ao computador, ele tem acesso a todo o banco de dados médico da federação, entendeu? Então, ele, na hora da emergência, ele ajuda o médico humano a fazer coisas, e a dar sugestões e até mesmo fazer os procedimentos médicos necessários numa emergência. Mas o que aconteceu? A emergência, no caso da Voyager, foi o pior possível, porque simplesmente o médico-chefe e praticamente toda a equipe médica, para falar a verdade, morreu. Ou seja, ativa o HME e deixa ele ligado, porque a gente vai precisar dele o tempo todo. Ou seja, o médico Step foi o cara que assumiu como doutor, né, da série. E interessante é que ele não tinha nome. Era o doutor. Ele era o doutor. Era o doutor. Nome, quando muito o pessoal chamava de HME, e olha lá. Né? E como é que é? Quando ele ligava, quando ele era acionado, ele falava o quê? Como é que é em português? Como é que era? Favor informar a natureza da emergência. Isso, da emergência médica, que é please State Nature of Medical Emergency. Né? Uhum. O cara era ligado, ele é programado pra, já para perguntar qual é a emergência. Então, é uma característica bem interessante do cara. Uma característica que eu acho mais interessante ainda do doutor é o fato de que, por ele ficar o tempo todo ligado, ele, vamos dizer, não que ele já não tivesse, mas ele ganhou uma consciência maior sobre ele mesmo e ganhou, inclusive, mais personalidade, começou a se interessar por assuntos fora da natureza médica, ou seja, ele foi virando realmente um ser ciente mais completo, correto? É, mais um espelho de Data, vamos dizer assim, né? É, né? É outro Data, só que sem mecânicos. Exatamente, é a síndrome do Pinóquio, né? O cara quer se tornar humano e tal. Se bem que não era exatamente uma obsessão pra ele, mas... Não, ele queria ser reconhecido como um ser ciente. Como um ser ciente, exatamente. Não teria carne e osso, não. Nunca foi. Exatamente. Somente depois que ele ganhou o emissor móvel, foi, não precisa de carne e osso. Pra quê? Isso foi até bastante interessante, né? Lá pra metade do seriado, ele ganha um emissor móvel. Ou seja, porque antes ele ficava restrito à enfermaria, que tinha os emissores, e aos holodex. Uhum. Né? Ou seja, ele não podia andar pela nave, não podia sair, não podia fazer nada. Aí ele ganhou um negócio que é um holoemissor portátil. Ele botava na manga, então ele podia ir para qualquer lugar, ir para planeta e tal. Aí o cara ganhou uma autonomia interessante. Uma coisa engraçada é por que eles nunca inventaram isso antes? Porque essa porra era uma tecnologia do século 29. Isso, eles estavam no século 24, desculpa, mas não tem isso ainda. Isso, exatamente. Por acaso, uns episódios interessantes ali que fizeram uma mudança bacana na série. Encontraram um cara que veio do futuro e tal. Uhum. É interessante. É um episódio duplo, inclusive, muito bom mesmo. Sim, muito bom. E para terminar de falar sobre a equipe principal, Jerry Ryan, 7 de 9, adjunta secundária da Matriz 01 da puta que eu pariu. Isso. O que ela tem de especial, Sapinho, além desse nome tão comprido? A Annika é o nome dela de humana, né? Annika Hansen. É isso, Annika Hansen. Eu tenho um... Ah, deixa pra lá. Eu ia falar que não é um personagem... Um personagem chamado Annika por causa dela, mas deixa eu falar. Ela é uma Borg. Mas como? Exato. Os Borgs são tão terríveis! É uma Borg que saiu da coletividade, foi assimilada pela Voyager. A lá Picard, igual Picard? É, pois é, né? Só que é o inverso, né? Ela era humana, né? Numa das naves lá de pioneiros que estavam tentando ir para outro quadrante, para longe, que tinha se perdido há muito tempo. E ela tinha sido capturada quando criança como humana, né? E obviamente virou Borg, né? Quem não conhece a história do Borg, então, porque o Borg é uma raça que assimila outras, eles não evoluem, eles não têm tecnologia para ir evoluindo como nós humanos pesquisamos e vamos aprendendo. Eles evoluem assimilando outras culturas, assimilando outras raças. Afinal, né? De contas, existir é inútil. Resistir é inútil. Então, o que eles fazem é conquistar. Então, eles conquistam as raças e a 7 de 9 é uma dessas que tentou. Lá teve um conflito no episódio Scorpion, né? Uhum. Como eles foram derrotados, acabou a 7 de 9 ficando lá. Houve uma troca. Saiu a Cass, entrou a 7 de 9. Eu, pessoalmente, acho que foi uma excelente troca. Oh, rapaz! Nada contra a Jennifer Lien, por favor, mas Jerry Ryan... rapaz! É, cara, Jennifer Lien... Não sei se você já viu como é que ela tá atualmente, né? Não. Rapaz, você vai tomar um susto. Porque apodreceu, a coitada. Rapaz, ela envelheceu mal. Ai, tadinha. A Jerry Ryan, compensação, tá muito bem ainda, obrigado. É, a Jerry Ryan tá excelente. Ela teve problema psiquiátrico também e tal, então é complicado. Coitada. Entendeu? Pô, tá, realmente, ela não ficou bem. Então, é que o pessoal até fala que realmente esse negócio de 4 anos do Ocampo é verdade. Passou de 4 anos. Ela apodreceu. Tá, coitada, sacanagem. Sacanagem. São as piadas que não se fazem. Aí a entrada da 7 de 9, que aliás, por que 7 de 9? É porque ela era o sétimo zangão de um conjunto de 9 zangões na nave em que ela estava portada, né? Na esfera, não era uma esfera, era no cubo Borg, que ela estava acoplada. Não sei como é que a gente diz isso pros Borgs, né? Mas tá bom. Aí ela saiu, aí você fala, pô, mas ela saiu da coletividade? Ela deixou de ser Borg? Por que ela não assumiu o nome dela de humana, que é Annika Hansen? Porque ela ainda era meio Borg. Ela não conseguiu, diferente do Picard, que limpou o sistema todo, né? Deixou de ser o locuto para ser o direto, voltar a ser o Picard normal. A 7 de 9, por ter sido assimilada quando criança, os implantes Borgs, as nanossondas, eram literalmente parte do corpo dela. Então não puderam se tirar 100% da fisiologia Borg. Para ser mais preciso, foi tirada exatamente 86,4% da fisiologia Borg da 7. Até porque isso. Tinha alguns implantes, algumas coisas que faziam ela ficar mais eficiente. Então ela até nem queria tirar tudo, né, por opção e tal. Exatamente. Sapinho, qual é o seu personagem favorito, como se eu já não soubesse? É, rapaz, é bastante difícil falar, porque, por exemplo, eu gosto muito do Doutor, entendeu? Que é um puta ator e um baita personagem. A Janeway é sensacional, como atriz também, né? A gente já tá falando isso desde o começo. 7-9 é maravilhosa. Entendeu? E o legal de 7 de 9 é você vê-la com outros papéis, né, em outros seriados, você vê que assim, ela consegue fazer outras coisas diferentes. Ah, não, a Jerry Ryan em outros papéis é outra pessoa completamente. Ela é uma puta atriz mesmo, cara. Exatamente. Você pensa que ela é má atriz porque ela tá interpretando toda durona, toda robótica, mas é o personagem que faz ela ser assim. Exatamente. Mas, cara, eu ficarei com a Catarina Januária. Catarina Januária. Então tá bom. Eu jurava que teu personagem favorito era o Doutor, cara. Não, mas sério. Ele é bacana, mas a Catarina é legal. Catarina é gente boa. Não, eu gosto de Catarina. Catarina, somente quando ela foi Kate ou Claire, ela passou. Sabe por quê? E vou te dizer por quê, e vou justificar. Porque quando você pensa numa capitã, uma mulher capitaneando uma nave estelar, você imagina, ou você vai colocar uma pessoa frágil, uma personagem frágil, porque é mulher, ou você vai imaginar um personagem masculinizado. A Janeway não é nada disso, entendeu? Ela é uma capitã. Ela tem autoridade, ela é macho na hora que tem que ser macho. E entendeu? É sensível na hora que tem que ser sensível. É sensível na hora de ser sensível, entendeu? Isso eu acho, eu bati palma quando eu vi, porque você vendo essas coisas, pô, como é que vão desenhar essa personagem, né? E fizeram um meio termo sensacional. Na hora de ser carinhosa, ela é mulher e tal, blá blá blá. Mas na hora de ser capitã, na hora de mandar matar, na hora de tomar decisões duras, ela toma e faz e foda-se. Entendeu? Eu diria até mais, ela tá o perfeito arquétipo de mãe, né? Isso, e mãe capitã. Né? É a mãe da nave, cara, é a mãe da tripulação. Então, ela é boazinha com os filhos, mas se o filho fizer merda, ela dobra a chinelada na bunda, né? Exatamente, destaca um episódio chamado Tufix. Tufix é muito bom. Porra, cara, Genuine em Tufix foi algo assim espetacular. Eu terminei assim com os olhos regalados. Caraca! Ela foi a única que botou, vamos dizer, os bagos na mesa e disse: não, agora quem manda aqui sou eu, porra. Exatamente. Ela subiu todo o risco do que ela tava fazendo ali. Vejam o episódio. É muito bom, já vale como uma referência a melhores episódios. O meu, eu já falei, é o Doutor. Cara, o Robert Picard, puta que pariu, cara, mas que ator foda! Uma coisa que eu não sei se a gente deixou muito claro é que o Doutor, no quesito ter ação com os pacientes, ele é chato para caralho! Ele é mal-humorado, teimoso, intransigente, sarcástico! Puta, como o Doutor é sarcástico, cara! Puta que pariu! Ele é um Leonard McCoy, a enésima potência! Isso, claro, foi sendo melhorado e melhorado com o passar do tempo. A galera começou a gostar do doutor, enxergavam o doutor já não mais como um holograma, mas como um membro da tripulação. Teve um episódio que, inclusive, ele teve os direitos de um livro dele questionados por ele ser um holograma, e a galera, não, ele é holograma, ok, beleza, não tô dizendo que ele não é holograma, mas porra, e os direitos dele de autor fica onde? E, cara, por ele ser um tenor, um tenor de alta classe, um dos motivos porque eu adoro o doutor, cara, sensacional. Vamos lá. Vamos falar de episódios. A Voyager teve ao todo 7 temporadas, de 172 episódios, então é episódio pra danar. E aqui vamos listar alguns dos nossos favoritos. Não que eles sejam necessariamente os melhores episódios de todos, mas são os que a gente mais gosta. Isso já quer dizer muita coisa, né? Sim. Diga o seu, Sapão. Rapaz, eu queria falar sobre dois episódios, né? Um é, eu já citei aqui, né? Que é o To Fix, que é um dilema bastante interessante, que o plot do episódio, eu não vou estragar o negócio, mas o plot do episódio é o seguinte: o Tuvok e o Neelix, eles passam pelo transporte, vão no planeta e voltam lá e tal, não lembro exatamente qual foi o que Prokok deu, que na volta eles se fundiram, formando uma outra criatura, que era a fusão dos dois. O nome dele. O que aconteceu foi que as plantas que só eles dois estavam carregando em bolsas, algumas plantas nativas da região, a biomatéria das plantas, vamos dizer, meio que engasgou os filtros do transporte da Void, e isso fez com que ele não só o Tuvok e o Neelix se mesclassem, mas eles se mesclaram com as plantas também. Tava três biomassas ali misturadas no Tuvix. Exatamente. Então, foi uma criatura nova. E aí, como é que faz? Entendeu? É um camarada que era mistura desses três seres, e o cara não era nenhum dos dois, na verdade, nenhum dos três, porque não era planta também. É, não era planta também. Como é que ia fazer? Voltava os dois? Não voltava os dois? Mas se fosse voltar os dois, teria que matar o Tuvix, entendeu? Matar uma outra criatura que era senciente também. Então, é basicamente isso, entendeu? Esse dilema do episódio em que a Janeway teve que se posicionar de uma forma muito única e pessoal, entendeu? Foi sensacional. E o outro episódio é o Testemunha Viva. Muito foda. Que, pra mim, Testemunha Viva é um dos 5 ou 10 melhores episódios de todas as franquias de Star Trek. Olha, entendeu? Legal. É sim, ele é excelente. Ele é uma... Como é que eu posso dizer? É uma excelente reflexão sobre como nós entendemos a história. Aquela entendeu? História do o vencedor conta a história, né? Exatamente. E você vai estudando. O que acontece? Uma raça lá, né, num determinado planeta, entendia que a Voyager e a Capitã Janeway, né, tinham sido uma nave de guerra e ela uma terrível destruidora da civilização deles. Então, sempre creram que era assim, até que eles recuperaram o emissor do doutor. E quando eles ligaram o doutor novamente, o doutor falou: pô, não é nada disso, essa história que vocês estão contando não é nada disso, a gente estava aqui ajudando a outra civilização que tem aqui e tal, babá, e entendeu? O cara, não é assim, então rola aí um questionamento muito interessante sobre o que se acreditava na história do que era real, entendeu? Seria mais ou menos, você chegar com uma criatura aqui que dissesse que Hitler não foi exatamente esse cara mal e que os judeus é que estavam mentindo. Porra. Como é que é uma coisa assim que... Ô, porra, não, que isso? Todo mundo sabe que é diferente, todo mundo sabe qual é a verdade da história, entendeu? Tudo a única bem que... coisa que me tirava um pouco desse episódio, que eu concordo com 100% que você tá falando, o episódio é denso, o episódio é filosófico, é muito foda, mas uma coisa me tirava desse episódio, que é o nome da raça dessa que você tá falando, dos caras que diziam ser bonzinhos, mas que no final não eram tão bonzinhos assim, eram os Vascas. Aí eu não consegui ouvir o nome Vasca sem pensar em Vasco. Aí, puta, não dá. Eu não consigo confiar no Vasco. Pois é, cara. Era a única coisa que me tirava do mergulho. Eu sempre, quando vou assistir uma série, eu tento mergulhar na série e ficar por dentro da série, né? Suspender a descrença, tal e coisa. Uma porra, quando eu ouço cair pra porra se chama Vascas, cara, não dá. Mas então, esse é um episódio que eu gosto. É uma reflexão bacana, entendeu? Então, esses são os dois episódios de Voyager que eu acho bem legais. Existem muitos outros. Existem, por exemplo, em Voyager, o episódio Scorpion, ele marca um recorde pra mim, entendeu? Que foi o episódio que me fez soltar um palavrão em 30 segundos. Muito bom! Conta essa história, por favor. Conta. O episódio começa com alguns cubos Borg no espaço e eles falando aquela frase deles, né? Resistir é inútil e tal, a sua raça se renderá a nós e tal. Né, o discurso padrão deles. E, né, para quem não sabe, os Borg são uma raça, tipo assim, praticamente impossível de você derrubar e não, depois vencer. De Nova Geração, era a maior ameaça do universo, eram os Borg. Exatamente, então não tinha como. Então começa o episódio, aí as naves Borg fazendo o seu discurso de assimilação e de repente tomam dois tiros e explodem. Aí começa o episódio. Isso demora 30 segundos exatamente. E aí a gente é apresentado a espécie 8472, que é mais foda ainda do que isso. Exatamente. O problema da espécie 8472 é que é uma espécie de outra dimensão, entendeu? Ou seja, ela não era daqui, né? Mas os Borg querendo assimilar outras culturas foram para essa outra dimensão e se depararam com uma raça muito mais violenta, entendeu, do que eles e tal. E a antítese completa dos Borgs, que enquanto que os Borgs têm a tecnologia como principal poder deles, a espécie 8472 é 100% orgânica. Até as naves deles são orgânicas. Exatamente. Muito foda mesmo. Bom, deixa eu começar minha lista de episódios favoritos, não por acaso. Né? Falei que o doutor é meu favorito, então eu quero começar com Virtuoso, onde o doutor... Vamos lá, do começo. A Voyager pegou uma nave de pessoas com... Estava tendo problema na nave, meia dúzia de tripulantes na nave, essa meia dúzia foi parar na enfermaria porque estava todo mundo ferrado, tal e coisa, e esse achando os pica da galáxia, porque a tecnologia deles é melhor, a matemática deles é melhor, a ciência deles é melhor, até os hologramas deles são melhores, mas eles estavam se contentando com aquele holograma primitivo de emergência médica tratando deles. Aí, de repente, o doutor, que já nessa época já era um cantarolador, né, primoroso, começa a cantar Ram, the Rod, Rainbow, Ram, Baradoli. Aí os caras, que porra é essa que tá saindo da boca dele? Que é isso que você tá fazendo com a tua boca? Eu tô cantando. O que é cantar? Eles não sabiam o que era música. Aquilo era a primeira vez que eles estavam ouvindo música. Eles ficaram de uma forma apaixonados pelo conceito da música e pelo doutor como cantor, que praticamente eles fizeram o doutor pensar em sair da Voyager e ficar sendo um concertista famoso no planeta dos caras. Puta que pariu, que episódio foda, cara. Que episódio sensacional. É muito bom, cara. Me fez chorar. Caiu uma lagriminha, aquele suor másculo pelos olhos, né? Um outro episódio que eu considero sensacional também é o Pathfinder, onde nós somos reapresentados a um dos personagens que, na minha opinião, era um dos personagens mais controversos da nova geração, que era o Reginald Barclay. Lembra do Reginald Barclay, Sapão? Sim, claro. O cara que era... Como é que... Problemático. Era fobia de transporte, ele tinha... Como é que é... Olovício. O cara é todo errado. Ó, bicho errado. Se ficar um bicho errado, é Reginald Barclay. Mas Reginald Barclay, mesmo sendo esse errado do jeito que é, ele era obcecado pela Voyager, em tentar entrar em contato com a Voyager. E aí, a criação do Sentry, né, que é o emissor de longa distância da Federação para contatos dentro do quadrante Alpha, ele conseguiu, através da utilização de um pulsar da puta que o pariu, tal e coisa, mandar uma mensagem para a voz da Voyager e receber uma mensagem da Voyager, inclusive na presença do almirante Parrish, que é o pai do Tom Parrish, que é o piloto da nave. Aí, cara, que episódio sensacional, porque a partir desse momento a galera da Void, inclusive, começou a considerar o Red o membro honorário da Voyager. É verdade. Cara, é muito foda. Tu gosta desse episódio? É muito foda, sim, né? Sim, sim, sim. O episódio até mudou bastante a série depois dali, né? Ah, não. Isso, inclusive, foi a partir daí que se deu a volta da Voyager para a Federação, porque graças a essa descoberta da comunicação entre setores, que o Reginaldo conseguiu fazer com que a Voyager conseguisse transmitir e retransmitir comunicações, né, entre o centro da frota estelar e a nave, fazendo com que ela seguisse seu rumo para finalmente ela chegar em casa no final da sétima temporada, né? Isso. Muito bem. Quer recomendar mais algum? Vamos só colocar como ao concurso os episódios em que apareceu o Kill. É, cara, Kill é uma criatura que ele chega, ele tira o negócio de nível, né? É bem, são bons episódios. São bons episódios. Principalmente o episódio que ele tem um filho. Se um Kill já é chato pra caralho, imagina um Kill aborrecente. Muito bom. É verdade. Quer recomendar mais algum, Sapinho? Rapaz, eu acho que esses são os que eu lembro, assim, que são bem marcantes, entendeu? O The Gift é interessante por causa justamente da mudança, né, quando a Cass deixa a nave, né, é bem, bem interessante. O último episódio é sensacional, os dois últimos episódios. Cara, foi muito bem terminada a série, cara, com o Renascimento e Endgame, cara, foi muito boa o final da Void, cara, eu adorei, cara, chorei novamente, tô chorona no cacete. Dois outros que eu quero só recomendar, e eu acho que você vai me acompanhar nessa, o Lifeline, que é quando o doutor é transportado por essa onda de comunicação inventada pelo Reginald, ele volta pra Terra, porque o criador da Holomatriz tá morrendo. E o doutor, com os conhecimentos que ele adquiriu no quadrante Delta, foi capaz de vir e curar, vamos dizer, o seu pai, né? Curar o criador da Holomatriz. E, claro, quando você tem Robert Picard contracenando com Robert Picard, é um Robert Picard normal e um Robert Picard mais velho, mais rabugento e mais sarcástico ainda. É de chorar de rir esse episódio, cara. Tu gosta desse? É um excelente episódio, com certeza, bem lembrado. É muito bom. E um episódio duplo, que eu também quero recomendar, porque, vamos assim dizer, foi o começo da destruição, entre aspas, dos Borgs, Unimatrix Zero, quando eles descobriram que alguns Zangões tinha uma espécie de refúgio secreto dentro da coletividade, onde eles conseguiam ser indivíduos separados da coletividade e viviam suas vidas enquanto estavam se regenerando em seus casulos de regeneração. Isso é uma excelente referência à Matrix, né? Ô, louco! Exatamente, então, o nome mesmo. E interessante que eu fui ver, obviamente, esse episódio veio depois de Matrix. Então foi uma clara referência mesmo, Matrix. Não, mas bem utilizada, né? Foi uma homenagem. Sim, né? Sim, claro. Muito bom, muito bom. Pra terminar esta nossa conversa, Sapinho, se alguns de nossos ouvintes deu a loucura de querer assistir este episódio não tendo visto antes os episódios de Voyager, o que você recomenda que a galera assista Voyager? Rapaz, é aquela história, a pegada de Voyager é justamente esse desafio de vencer as barreiras, tanto pessoais, quanto de distância, quanto tecnológica, quanto de inimigo, para poder voltar para a Terra. E você vê como é que uma mulher deve se comportar no comando. Entendeu? É um puto exemplo de comportamento, de como é que como é que eu posso dizer? É uma excelente referência de caráter de capitão. Vale a pena, é bem interessante para entender mais do universo Star Trek. Eu recomendo. Tá na Netflix. Isso é um bom motivo. Eu fiz a maratona agora há pouco. Foi muito bom, inclusive. Né? Eu, obviamente, recomendo Jornada nas Estrelas Voyager. Primeiro, vamos dizer, porque é a minha série favorita das Jornadas. Eu ainda não vi inteiro, mas tô vendo, tá? Calma, tá, Sapo? Eu ainda não vi Enterprise completa, tô no começo. E você sabe muito bem que o começo da Enterprise é um pouquinho intragável, né? Mas eu ainda estou dando chance. Eu estou dando chance para a Enterprise ainda, calma. Mas ainda não me conquistou, não me pegou ainda direito a Enterprise. Mas tá, calma, isso não vem ao caso. Mas Voyager é a minha série favorita. E um dos motivos para Voyager ser a minha série favorita, porque, diferente da primeira geração, a Voyager literalmente foi aonde nunca ninguém esteve. É verdade. Você tem aquela brincadeira do boldly go, on the rover esteve, não, audaciosamente indo onde ninguém esteve, a Voyager fez isso. É verdade. Tá? Ela literalmente foi onde ninguém nunca teve. E voltou. E voltou. Olha que beleza, né? Levou só uns bons 8 anos fazendo isso. Mas voltou. Né? É, depende da linha temporal. Uma outra demorou 37, né? Muito bom. E com essa, ficamos por aqui. Vida longa e próspera! Eu adoro encerrar episódio de Star Trek com vida longa e próspera. Australopithecus would really have been sick of us debating how we're here, they're catching deer. We're catching viruses. Religion or astronomy. Descartes or Deuteronomy. It all started with the Big Bang. Music and mythology. Einstein and astrology. It all started with the Big Bang. It all started with the Big Bang. You got an Earth mail. Muito bem, vamos agora a mais uma leitura de e-mails e de comentários aqui do Paranerdia a respeito do episódio 117 da trilogia de Guerra nas Estrelas, episódios 1, 2 e 3. O primeiro cidadão que nos fez um comentário foi nosso querido mecenas Paulinho, que disse o seguinte: ah, mas que delícia, cara! Bom, melhor isso do que um first, né? Mas tá bom. Outro cidadão que nos fez um comentário, dessa vez com mais pertinência, foi nosso querido amigo Rafael Dourado, dos Sapo Brothers. Ele diz o seguinte: a prova mais contundente de que Jorge Lucas não pensou nem em 12, nem em 9, nem em 6, nem mesmo em 3 filmes para a Guerra nas Estrelas, quando escrevi o primeiro, está no fato de que, como é que o Darth Vader não ia saber onde é que estava o filho dele se ele morava no mesmo planeta em que estava o Luke? É bem óbvio que ele viu que dava para explorar mais aquele subvilão do primeiro filme e o transformou na peça central da história toda só a partir do segundo filme. E aí, claro, pensando no feedback do vilão, pensou em como poderia contar mais histórias e a saga inteira. Fica nítido que ele se apaixonou tanto pelo personagem que Theodel uma redenção para ele no final do episódio 6. E foi esse vínculo afetivo dele com a própria criação o principal que calcanhar de Aquiles dessa trilogia. Ele tentou construir um Darth Vader humano, que se apaixonou, que foi seduzido pelo lado negro, que blá blá blá, ninguém se importa. Eu lembro da vergonha alheia que eu sentia nas propagandas sobre o filme com o George Lucas falando sobre o Anakin e a Amidala. Ao que parece que ele não faz a menor ideia de como duas pessoas interagem no mundo real. E isso nota-se porque o Harrison Ford fazia pouco dos diálogos sofríveis que ele escrevia. Muito foda isso. E o que não sobra é buraco no roteiro entre as duas trilogias. Como a Princesa Leia lembra do rosto triste da mãe que morreu no parto. Que trapaça grosseira apagar a memória dos droides. Não, ele apagou só do C-3PO. O R2 ainda lembrava de tudo. Ou ter que assumir que o Obi-Wan fingiu ao dizer que não os conhecia. Não, o Obi-Wan era só mentiroso mesmo. Mas aí também entende-se, ele nem pensou direito em que história contar no que se refere aos detalhes. Fora o comichão desesperado que o cara tem de ficar refazendo a história, mudando detalhes, alterando perfis, enfim. Star Wars tá melhor longe das mãos dele, com certeza. Depois do... Não! Uma dose pro elefante, mas vamos lá. Outro que também nos fez um comentário foi nosso querido mecenas Guto Lima Santos, que fez o seguinte: saudações, mestres, vou contar como tornei-me um fã de Guerra nas Estrelas. Diferente da maioria, não me interessava pela saga. Sempre que tentava assistir o episódio 4, eu desistia, pois ficava entediado logo no início por causa do ritmo lento das cenas do R2-D2 e C-3PO vagando pelos desertos de Tatooine. Foi somente 2004, já com os meus 26, 27 anos, quando comecei a trabalhar numa empresa de tecnologia, meio dominado por nerds, que fui convencido a assistir o filme e então seduzido pelo lado fanboy da força. Após assistir DVD a todos os filmes lançados, até aquele momento já havia me tornado fã. Em 2005, vi o episódio 3 no cinema. Ainda me lembro do estrondo dos tambores reverberando por toda a sala do cinema nos segundos iniciais do filme, naquela batalha na órbita de Coruscant. Episódio 3 realmente é o melhor desta segunda leva de filmes, só que não são um completo desastre graças às trilhas sonoras espetaculares do incomparável John Williams. Obrigado pelo ótimo programa e que a força esteja com você. Observação: só agora reparei que meu nome está grafado errado junto aos demais mecenas. É Gutenberg e não Gutenberg com dois T's. Tá bom, Guto, desculpa, eu tiro um T do teu Gutenberg, mas é que Gutenberg se escreve com dois T's, tá? Ok. E por falar nos mecenas, eis aqui o agradecimento que eu faço sempre aos meus queridos mecenas aqui no Paranerdia. Hoje eu vou copiar a ideia do meu querido Leonardo Miotti, do falecido Jurassic Cast, hoje em dia Portal Refil, e a partir de agora eu vou dar nomes de personagens famosos aos meus mecenas todo mês. Neste mês, meus mecenas são agraciados com personagens da Marvel. A queridíssima Ana Carolina Martins, nem mais que a Viúva Negra. Ana Lúcia Letier é a Feiticeira Escarlate. O Arthur Bonifácio, aquele maluco, não poderia ser outro senão o Deadpool. Daniel Rossi, por seus trabalhos escritorais, é o J. Jonah Jameson. Éder Cardoso Santana é o Thor. Emílio da Costa Mansur é ninguém mais nem menos que o amigão da vizinhança, o Homem-Aranha. Gutenberg Lima dos Santos é o Visão. Lucas Freitas é o Homem de Ferro. Luiz Alfredo Lopes Soares Filho, por ter um nome muito grande, é o Hulk, porque o Hulk é o que tem o menor nome. Nelson Embuzeira é ninguém mais, ninguém menos do que o velho Stan Lee. Nicolas de Oliveira não poderia ser outro senão o Capitão America. E Valdir Fumene Jr. não podia ser outro do que o Vigia. Bom, comentários lidos, não tivemos nenhum e-mail esse mês, então ficamos por aqui. E vida longa e próspera para todos. Sobrevive.